te esquecer é impossível demais. Não dá pra esconder. Do Atacadão da Cerveja. E na agenda a viagem foi marcada e veio desespero. Sua sorte foi lançada. Você jogou tudo pro ar, não deu conta. Que é impossível ser feliz sozinha. E no portal de embarque acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui. Isso é saudade aperta antes da última chamada. Eu tô do lado de fora, perto da escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz. E no portal de embarque acha que tá decidida. Você fez as malas, quer mudar de vida. Não se esqueça que a metade de você tá ficando aqui. Isso é saudade aperta antes da última chamada. Eu tô do lado de fora, perto da escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz. Lá tudo e vem pra mim. Então detona, DJ Ted Midback. É sofrência. Toda noite antes de dormir você briga comigo, me falando tantas coisas que eu nem acredito. Tá fazendo de propósito, isso é castigo. Passo o dia inteiro imaginando a hora de te ver, chegar beijando sua boca, arrancando sua roupa, louco de vontade, querendo você. Mas você inventa todo dia uma desculpa, briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras. Não sei quanto tempo eu vou aguentar. Depois não reclama se eu sair